proteína e sais minerais. Ela é a vida após a vida, despedida pros seus dias mais normais. Pra que mais? Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans assado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Poxa, como ela tava linda. O tempo não passou mesmo pra ela. Mudou o corte do cabelo, mas as covinhas do sorriso continuam o charme dela. Só aquele cara estranho no lugar que era meu, beijando a boca que era minha. Foi aí que aconteceu, minha mão congelou, o coração disparou. Quando com um beijo de amigo me cumprimentou, foi de astão, mas valeu. Oxe, valeu. Foi de raspão, mas valeu. Foi no canto da boca, um voltei no tempo em que eu era seu. Sabeu, foi de raspão, mas valeu. Hoje valeu, sentir o beijo seu. Foi de raspão, mas valeu. Foi no canto da boca, um voltei no tempo em que eu era seu. Cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, 4 horas. Drone sobrevoa aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre e causa suspensão de voos durante meia hora. Pousos e decolagens já ocorrem normalmente nos terminais. Com bloqueio da fronteira, venezuelanos usam rotas clandestinas para entrar no Brasil por Roraima. Nicolás Maduro também ordenou o fechamento do espaço aéreo do país. Freeway terá novo bloqueio total a partir da zero hora deste sábado para obras da nova ponte do Guaíba. Liberação deve ocorrer até as 2 horas da tarde de domingo. Reajuste da passagem de ônibus vai entrar em vigor no dia 13 de março em Porto Alegre. Tarifa sobe para R$ 4,70. Céu aberto na capital gaúcha, agora faz 33 graus. A sexta-feira é com predomínio de sol e calor em quase todo o Rio Grande do Sul. Os níveis de raios ultravioleta permanecem altos. A chuva retorna ao estado neste sábado, no final da tarde, a partir da metade sul. No domingo, são esperados temporais em todas as regiões. Não espere a sede chegar. Inclua sempre muita água na sua rotina. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. No mercado financeiro, dólar comercial está em baixa, valendo R$ 3,73. A Bovespa opera em alta de 0,44%. Trânsito. Em Porto Alegre, segue bem lento o fluxo de veículos na Avenida Benjamin Constant, no sentido do bairro em direção ao centro, após um acidente envolvendo três veículos perto da Avenida São Pedro. Ninguém ficou ferido, mas o fluxo é carregado na região. Também já tem fluxo mais lento no trecho do túnel da Conceição e acesso para a rodoviária. Movimentação de veículos também já se intensificou nas rodovias. Na freeway, ainda não há pontos de lentidão, mas o movimento aumentou nos últimos minutos. Também aumentou o fluxo de veículos na RS-040 no deslocamento entre a região metropolitana e o litoral norte. Com as informações do trânsito, Eduardo Paganella. Agora, em gaúchazh.com. Polícia prende homem por exploração sexual de ao menos 5 adolescentes na região central. O homem de 49 anos foi preso por exploração e abuso sexual de meninos de idades entre 14 e 17 anos ainda nesta quinta-feira. A partir de interceptação telefônica, a polícia teve acesso a conversas do homem com os adolescentes em que ele relembrava os crimes. O homem oferecia dinheiro em troca de práticas sexuais, se aproveitando da condição financeira dos adolescentes. Pelo menos 5 meninos foram identificados e cerca de outros 5 que não foram identificados são ouvidos também nas conversas. Da redação de Gaúcha ZH, Bibiana Dil. Contribuinte poderá saber em até 24 horas se caiu na malha fina do imposto de renda. Contribuinte que apresentar inconsistências na declaração do imposto de renda de 2019 poderá ser informado se caiu na malha fina em menos de 24 horas. De acordo com a Receita Federal, o sistema de cruzamento de dados do fisco foi aprimorado neste ano. Em 2018, a espera no repasse das informações era de 15 dias em média. O prazo para entrega formal da declaração do imposto de renda ficará aberto entre 7 de março e 30 de abril. Da redação de Gaúcha ZH, Yasmin Luz. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat, às 5 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Marina Panho. Se você quer qualidade, preço baixo e não sabe onde encontrar... Super Engenho, o supermercado que é um barato. O supermercado da família Caçapavana. Excelente o atendimento, qualidade, bom preço e a entrega do rancho feita em sua casa sem custo adicional. Você comprando R$50 no Super Engenho, você já concorre a um carro Renault Kwid 0 km. Esperando o quê? Venha para o supermercado da família Caçapavana, Avenida Lima e Silva, saída para Lavra do Sul. Super Engenho, o super que é um barato. Super Engenho. Ofertas do Mercado Jaime. Arroz Cotrissul tipo 2, 5 kg, 8,99. Farinha de trigo Nordeste, 5 kg, 10,49. Erva mate embalagem de papel, quilo, 7,49. Biscoito Orquídea, 400 gramas, 2,89. Molho de tomate Tradelli, 340 gramas, 99 centavos. No rancho acima de R$100, no Mercado Jaime. Peça o seu brinde. Parcelamos seu rancho em até 3 vezes sem juros no cartão. E as compras no bazar, parcelem até 8 vezes. Temos convênio com Simplonque e SFPM. Mercado Jaime, na rua Júlio de Castilhos, 1037. O ponto certo da economia. Delta Sul. No verão Delta Sul tem ofertas quentes e condições que são um refresco. Refrigerador Frost Free 387 litros Panasonic por R$209,90 mensais sem entrada. Não perde essa. Um refrigerador Frost Free por apenas R$209,90 mensais sem entrada. Esquentou? Ventilador Cadence de 40 centímetros e 6 pás por R$11,90 mensais sem entrada. Um ventilador de 40 centímetros por apenas R$11,90 mensais sem entrada. Ofertas de verão Delta Sul. Vem pra cá. Delta Sul. Precisou de gás? Ligue Gás BR Petrobras. Se tem um lacre verde da BR Petrobras. Sua segurança começa na compra. Tradição, confiança e garantia. A cada compra ganha um brinde. Levamos a máquina de cartão até você. Entrega e instalação gratuita. Ligue Gás BR Petrobras. Revendedor autorizado Ligue Gás em Caçapava do Sul. Comercial de gás Farroupilha. Telefone 3281-2525. 3281-5959-99600-5790 ou então 99123-2424. Atendemos aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 22 horas. É Ligue Gás. Como? compra fácil Lojas Becker. Entrada em 30 dias. Pneu Pati 175-7013 por 229 à vista. Micro-ondas Consul 32 litros, só 48,20 mensais. Forno elétrico Fischer 44 litros, só 54,90 mensais. E se precisar de dinheiro, te emprestamos com a menor taxa do mercado. Vem pra loja, no site ou no celular. LojasBecker.com. Vocês, moradores da Picada das Graças e arredores, antes de vir à cidade, visite o Armazém Jango e confira os nossos preços. E um ótimo atendimento pelos proprietários. Temos secos e molhados, bebidas e miudezas em geral. Armazém Jango agradece sua preferência. Criado na campanha em Rejo de Barro e Capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Super Sábado, mais música, mais informação, cultura e variedades. Oferecimento, Couro e Companhia, Fostos Cantarelli, Calcário Razeira, Doutora Rosemarie Verlengue, Parque Aquático Adão e Eva. Super Sábado, o seu programa de fim de semana, das 9 às 11 da manhã, com Oswaldo Carlos Dias. Aproveite a folia de preços baixos da Comercial Raganin para seu carnaval não terminar na quarta-feira de cinzas. Caixa térmica isopor 21 litros, R$ 38,70. Escada para piscina de vinil, R$ 269. Guarda-sol de 1,80 metros, R$ 32,20. Colchão inflável casal, R$ 108. Lâmpada econômica anti-inseto, 20 watts, R$ 36,60. Luminária da Chibra, de mesa, R$ 60. Comercial Raganin, materiais de construção e Raganin Tintas. Fone 3281-1647 e 3281-1935. Todo mundo ouve! Show da Tarde! Isso mesmo, todo mundo ouve! Show da Tarde para você que sintoniza, né? O nosso muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco mais temos também o nosso bloco de músicas aí, nosso bloco de músicas antigas, recordando o passado, enfim, a gente vai trazendo na nossa programação. Vamos trazer daqui a pouquinho o papo de novelas aí, trazendo aí sobre as novelas aí, o que acontece, né? Sétimo Guardião e Espelho da Vida, né? Pra ver o que que tá rolando aí. Depois a gente vai trazendo também os signos e mais depois, no final do programa, temos o nosso Fofoca dos Famosos, tá certo? É, vamos ver, antes de trazermos aqui, vamos ver as datas comemorativas para hoje, né? Vamos ver o que, né? Que dia é hoje, vamos ver quais são as datas, né? Comemorativas para esta sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019, né? Olha aqui, atenção, atenção. O dia hoje é Dia Internacional da Imigração Italiana. Hoje é Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. Aniversariantes famosos, a Débora Falabella, a atriz El Que Maravilha, o cantor James Blunt e o ator Marcos Caruso. Acontecimentos marcantes, hoje é no dia 22 de fevereiro de 1939, o petróleo jorra pela primeira vez no Brasil no Poço de Lobato, Salvador. Criado o IBAMA, Instituto Nacional de Meio Ambiente, em 22 de fevereiro de 1989. Senador Luiz Estevão envolvendo o líder do PSDB, João Roberto Arruda, e PFL, Antônio Carlos Magalhães, que não podem ser cassados, tá? E renunciaram o mandato em 2001. A religião é hoje é dia de Santa Margarida do Cortona, a Catedral de São Pedro, e também o pensamento do dia, saber viver é uma arte, a arte da vida, tá? Aí são datas comemorativas para esse dia de hoje, certo? Muito bem, vamos trazendo agora o capítulo desta sexta-feira de Sétimo Guardião e depois eu trago Espelho da Vida aqui no nosso Show da Tarde para você. De novela. De novela. Sostênis não aceita falar com Murilo. Gabriel faz acordo com Feijão e Marilda fica animada com a disposição de Eurico. Mirtes passa mal e descobre que Estela sabotou sua bebida em seus laxantes. Diana obriga a Rivalda a desistir da sua assistente de karatê. Marcos Paulo, deixando o quarto de Matoso pela manhã, Nicolau afirma que Bebeto não recebeu nenhuma carta para ele. Murilo e Neide passam um no outro. Arena faz revelação durante o almoço de família. Esse foi o capítulo de Sétimo Guardião, nesta sexta-feira, 22 de fevereiro. Vamos ao Espelho da Vida. Augusto socorre